Fortaleza. Gente, se liga em você. Que a intenção é incomodar. Alô, Melri! Ah, coitado, quem tem pena é a mulher do galo. Água, caralho, e você água, só água. Vai ter dois trabalhos. Ficar puto e desficar. Comprar na Fortaleza, Sulfilé. Eu vou comprar na Fortaleza, Sulfilé. Me tratou cheio de marra, preferiu pagar pra ver. Se enganou achando mesmo que eu não vivo sem você. Agora segura essa, vou mexer com a tua cabeça. Pitbull e Hero Jeans, eu vou comprar na Fortaleza. Do Melody. Sucesso. É DJ Melody, um exemplo de DJ mulher.